Yeah, ó. Não é sobre quanto vale o show, sim, algo que prevaleça. Tipo, preço da caneta, produto do produto. Quanto vale o preço puto, absoluto, tá absoluto. Nada de cópia da cópia, como verso escrito a giz. Ou pobre querendo justiça de juiz. Fala pra mim, se a dorinha não faz verão. Porque idiota falando, bosta atrai multidão. Entre concepções, decepções, avaliando opções. Na falta de ações, ilusão de menções. Entre gerações, ideia e vida, interações. Mira travada no horizonte. O alvo é semelhante que ontem. Além da viatura, dando fuga em sentimentos mais profundos que aquela do Frank Ocean. Às vezes tô me afundando, nem vivo no oceano de neurotas de miliano. Faz favor, não me liga se tiver perdido, porque igual você, eu também tô fudido, cheio de problema não resolvido. Bom, ruim, no fim, todo sonho acaba. Sinto que posso tudo, tipo um homem que copiava. Vá, só sonhos que não se vão, não se vão, não se vão, não se vão. São sonhos que não se... Pra todo lado tá ruim, cara. É globalização, sistema financeiro. Com a cerveja tá boa. Uhum. Tá ótimo.